Gustavo Lima. Ao vivo em Goiânia. É o boteco do Gustavo Lima. Pra beber todas, viu? Só moda. É o boteco do Gustavo Lima. E nos cantos vazios da casa, procuro teus olhos. Você deve estar por aí, numa rua qualquer. Então saio de mim sem medo, eu te procuro. Com o meu pensamento enquanto esfria o café. E uma saudade bate forte, dói no fundo. Vontade louca de te amar mais uma vez. Será que todas as pessoas deste mundo fazem amor gostoso como a gente fez? Foi um atraso, só um caso e nada mais. Não foi de repente, sem a gente perceber. Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso que nem dormindo eu não consigo te esquecer. E uma saudade bate forte de vocês. Quero ouvir. Vai. Será? Será que todas as pessoas deste mundo fazem amor gostoso como a gente fez? Foi um atraso, só um caso e nada mais. Foi de repente, sem a gente perceber. Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso que nem dormindo eu consigo te esquecer. Bruno e Marrone pra você. Obrigado, quem gente. Quem gostou, pra barulho aí, cara. Obrigado, Gustavo. Bruno. Gustavo Lima e Bruno Marrone. É sucesso aqui no Central do Sertanejo. Nem dormindo consigo te esquecer. Olha que música bacana, olha que música bonita. Na sua terça-feira passou também aí o Bruno Marrone, né? Com super sucesso também antes desse super sucesso aí com Gustavo Lima. Olha que legal. É o Central do Sertanejo levando até você as melhores músicas do sertanejão. Muito alto astral, muita energia positiva. É só aqui na sua rádio preferida, com certeza. Eu aqui no estúdio fazendo essa festa legal pra vocês e você aí do outro lado, né? Curtindo numa boa, curtindo a sua terça-feira. Tá só começando a semana, né, gente? Que essa semana seja aí uma semana abençoada pra todo mundo, com muita novidade. E por falar em novidade, é o que não falta aqui no Central do Sertanejo, né? Olha, tem pra você aqui as melhores do sertanejão. Tem novidade, tem recordação, tudo pra você curtir de montão, né? Eu faço até uma rima aqui pra vocês mesmo. É isso aí. É terça-feira, é Central do Sertanejo. Agora eu tô trazendo pra vocês a dupla Henrique e Juliano. Olha, essa música aí é muito bacana, né? Aumenta! É sucesso no Central do Sertanejo. Boa terça-feira! Em todo relacionamento existem brigas, discussões, desentendimentos. E não há nenhuma maneira melhor do que acabar com uma briga do que ir mudando de assunto. Quer saber qual seria o meu pesadelo? Sem nenhuma dúvida seria um medo. Seria acordar, não estar com você. Chega da tremedeira, um nó na barriga. Quem ama demais não suporta uma briga. Ciúmes demais faz a gente sofrer. Mudando de assunto, cê tá tão que cheiro gostoso que vem de você. E se eu te contar, você nem acredita. Se eu tava brigando, eu nem lembro o porquê. Pra que brigar? Seu amor é isso, é uma espécie de um vício. Mil maneiras de querer. Pra que brigar, chorar, embora eu bem

e não deu em nada. Você e eu, tudo aconteceu, não pude nada mais que um degrau na escada. Pensamentos absurdos, caiu meu mundo. Ainda estou sentindo a falta de você. Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver. Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada. Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz, que queira tudo aquilo que você não quis, que saiba dar valor ao meu amor e que me queira bem. Não tem mais volta, foi ponto final. Quebrou o cristal, é, já não tem mais você. Pensamentos absurdos, caiu meu mundo. Ainda estou sentindo a falta de você. Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver. Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada. Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz, é tudo aquilo que você não quis, que saiba dar valor ao meu amor e que me queira. Pensamentos loucos que povoam esta minha solidão, o sonho de ser mal. Ainda estou sentindo a falta de você. Sentindo a falta de você. Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver. Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada. Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz, que queira tudo aquilo que você não quis, que saiba dar valor ao meu amor e que me queira bem. Leonardo e Eduardo Costa, do Central do Sertanejo, um degrau da escada. É sucesso o tempo todo, é Central do Sertanejo na sua terça-feira. Olha, gente, o intervalo tá chegando. Na volta tem mais informações. Vou falar pra vocês aí da dupla Henrique e Juliano, que são os primeiros a completarem 1,5 milhão de visualizações no YouTube, né? A conseguirem 1,5 milhão de visualizações no YouTube. Eu vou falar isso pra vocês aqui no Central do Sertanejo. O intervalo tá chegando. Na volta tem muito mais Central do Sertanejo na sua terça-feira. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. É terça-feira, é Central do Sertanejo na sua rádio preferida. Como é que tá essa terça-feira aí? Tá tudo bem? Tá tudo beleza? Ouvindo Central do Sertanejo fica bem melhor, com certeza, meu amigo, minha amiga. Olha só, vou falar pra vocês aqui, eu fiz uma confusão aqui na hora de falar a respeito do Henrique e Juliano no finalzinho do nosso primeiro bloco, e falei a respeito aí das visualizações que eles tiveram no YouTube, né? Falei que era 1,5 milhão, mas não, é 1,5 bilhão de visualizações. Olha só como é que os meninos estão podendo, hein? Bater recordes tem se tornado algo que se tornou natural aí pros fenômenos Henrique e Juliano. Os irmãos, que não se cansam de subir nas marcas, chegaram agora a 1,5 bilhão de visualizações. Olha só que loucura, gente! Isso mesmo, aos 7 anos da dupla, pela primeira vez, no dia 13 de abril, eles chegaram à marca de 1,5 bilhão de visualizações com a música que, com certeza, é o maior sucesso aí em todo o Brasil, que é a música Mudando de Assunto, que nós tocamos aí no nosso primeiro bloco. Os caras arrebentam mesmo, né? E vamos tocar mais um sucesso, então, da dupla Henrique e Juliano, aqui no Central do Sertanejo. Aumenta aí, é terça-feira, é Central do Sertanejo.